saga da doação continua, mas a minha opinião não mudo. E de uma forma ou de outra, sejam como muitos, sejam conscientes. Ajude a salvar uma vida, dê a mão a um doente. Tentamos, lutamos, criamos uma coisa significativa. Eu sou rebelde. Fundação Pro Sangue, a mesma que nos incentiva em uma criação no qual o povo necessita. Crianças, idosos, jovens mais além. Nós vemos um futuro dentro de um hospital, deitado em uma cama em estado de coma. Precisa de ajuda ou então morrerá. Por um louco embriagado com sua vida pagará. Onde está a consciência das pessoas? Saiam, bebam, se divirtam numa boa. Por um louco embriagado ele foi abordado. Estava do lado oposto de um cruzamento. De repente a batida, isso foi fatal. O farol estava vermelho, ele estava certo. O fulano estava errado e passou direto. Conclusão, de novo não, mais uma morte em vão. O senhor estava trabalhando, garantindo o pão. O pão de cada dia naquela noite morria. Por mais um verme irresponsável, por um simples cidadão que no trânsito estava embriagado. Eu não sou Deus, não julgo ninguém pra não ser julgado. Eu sou rebelde. Mais uma vez falei e ninguém duvida. Um som de protesto é aquele que se identifica. Aí eu falo sempre a realidade. Doa quem doer, essa é minha necessidade. Eu faço um apelo à população. Procure, olhe, visite a fundação. Eu tenho medo, talvez me entenda. Aí, sou jovem demais pra morrer. Não quero contrair uma doença, mas não tem nada a ver. Você vai me entender. Procure prestar atenção no que agora vou dizer. Ao entrar pela porta será muito bem recebido. Com um ou dois minutos seu endereço, seu nome será pedido. Passará por um processo muito avançado. Uma furada no dedo e você já está liberado. Normalmente sentará com um crachá na mão, uma senha material. No que resultará verão a sua pressão arterial. Dali pra frente, só 20 passos. Depois de uma conclusão te darei um abraço. Apenas sei que você entrará numa cabine. Dali pra frente a visão é sua, é você quem decide. Em um painel você verá apenas dois botões, com duas cores, duas palavras e uma decisão. Você será o certo, apertará o não. O não que significará a sua contribuição. Você faz parte do grupo de risco para AIDS. Claro que não, você é normal. Não injeta na veia, não é homossexual. Não sai com várias diversas parceiras, você é inteligente. Aí, provou a fundação e a você mesmo que é consciente. Passará por uma sala aberta, onde seu nome você deixará. Muito bem, você foi bem, foi mais do que o além. Com certeza vai doar e também uma vida vai salvar. Eu sou rebelde. Valorização. Fechando o cenegrão. Muito bem, é isso aí, já está aqui. Agora deita na cama, o seu braço irão pedir. Deitará e relaxará como se fosse um descanso. Com 10 a 15 minutos e já está pronto. É isso aí, missão cumprida. Não acabou com ninguém e sim salvou uma vida. Por isso vamos todos juntos procurar a união. Hoje eu sou rebelde e tento uma solução. Coloque um sentido em tudo que você diz. Não espere que os outros façam, digam onde eu mesmo fiz. Então vamos embora, que esperar não é saber. Eu sou rebelde, já falei, como vocês podem ver. Quem sabe faz na hora, improvisa, não espera acontecer. Eu sou rebelde, não estou sozinho, venham conosco. Também há manos aqui do meu lado e não do lado oposto. Gang Master 90, calibre urbano, Dr. Mal e aliados do gueto. Memória de MCs, Xande o revolucionário. Todos unidos, direcionados em um grande efeito. Mas isso é vida mesmo, na luta pela união. Eu sou rebelde.